Salvador Approach Control, can you see again? Stand by, 4. Eu estou atrás do Kilo, confirme a mensagem, foi sobremodulado 3 vezes. Ok, entrou a 015 até o Oscar Kilo para sequenciamento. 015 para sequenciamento, Oscar Kilo está em missão aeromédica. Confirme? Oscar Hotel Kilo está em missão aeromédica. Chame torre 1 no estacionamento. Ok, Índia, no ponto de espera da 1-0-1-2-1-6-0, obrigado. Lula 95, confio, pessoas a bordo. 149, 149. Gente, chame torre pronto. O ponto de espera é novembro, nós vamos pousar um helicóptero na 17 e liberar para o Pátio 4. Porque nós temos também uma aeronave para pousar na final da 10, então vai ser possível sua decolagem agora, ok? O tráfego está para a duna agora. 15 milhas. Proa 245. O limite vai nesta proa por 20 milhas. Até onde é aquilo, controle? Prossiga, onde é aquilo? Curva à direita para interceptar o localizador. Proa 060. Forma estabilizada, descendo para 2 mil pés. Descendo 16, 060, onde é aquilo? Jet 6722, descida agora até 3 mil pés. 3 mil pés, 6722. Gol no 755, sub, mantenho 360, chame agora o centro Recife. Na frequência 1251, na alterna 13325. Na alterna 35, tráfego no 701. Confirme, por gentileza? Gol no 601. Gol no 601, desse, mantenho 050, chegada à Mare. Gentileza, desculpe. Bonf. Approach Web 5729. Radio contact on Web Jet 5729. Climbing and maintain flight level 340 on dial departure. Ok, can we fly direct to Bridger? Negative. Maintain perform. Ok. ...234, redução para 220 nós. Romeu, acho que é bravo, prossiga. TF, mantenho 500 pés, ajuste 1012 na escuta de controle, aguarde a transferência para a frequência livre. 5488, controle. Controle, o Oscar Tranquilo vai iniciar a redução. Dá quantos nós, comandante? 240, a gente fica. Sente, vou agora na proa 075 para informar estabilizado. 075, informar estabilizado, o Oscar Tranquilo. Objeto 6722, agora à esquerda, proa 210. Queira 210 de proa, 6722. 5488. Boa tarde. Da bordo, 3:54, alterna Campinas. 3149, QNH 102, autorizado o táxi via Pátio 1, táxi em Índia, pode esperar da 10. Chame torre, frequência 1 no noite desse momento. Via Pátio, Índia, ponto 0786, TAM 3149. Controle, o Oscar Tranquilo com referência visual, vai deixar ter 1700. E 700 quer descer? Sim, 1700 com referência visual, Oscar Tranquilo. Ok, você tá voando na proa 075? Afirma. November Alpha é a torre. Após a decolagem, terá condições de efetuar uma curva à esquerda imediata para cruzar aqui no primeiro terço da pista 1-0. Perfeito, combate pela direita, está autorizado. Gente, fome estabilizado. Hotel Oscar, aqui no Chateau 0, 1700. Tem que transformar estabilizado, Oscar Tranquilo. Jet 6722, iniciei a redução para 1 no 70 nós, desse mantenha 2 mil pés. 2000 pés, redução de velocidade. Web 672. Azul 4234, redução para 200 nós. 3009. Qual parte que você encontra? Livre acionar. Controle off, fotoquilo visual com campo, sou autorizado base pela direita da 17. Ok, para base pela direita, chame 2, 118.6. 118.6, boa, off, fotoquilo. Objeto 6722, direi, com a esquerda, para o 130 para o localizador, informe estabilizado. Esquerda, para o 130, informar estabilizado localizador, 6722. Salvador, boa tarde, o Papa Tango, Oscar Tranquilo. Confirme, é, hotel Oscar Quilo. Papa Tango, Oscar, hotel Quilo. Oscar, hotel Quilo, prossiga. Tranquilo, vai para a direita, para o Papai. Mantenha o ponto de espera, 3149. Mantenha. Oscar, tranquilo, vai para a direita, da 17. Atingindo 3 mil pés. Tem a proa, toma 3 mil para 274. Ponto final, Oscar, tranquilo, 130 graus, 109. Gente, Oscar, tranquilo. Da trip, decolou o Zono 5, chame controle em 1935, uma boa tarde. 1935, obrigado. Liberal, tem autorização de cruzamento do campo no terço da 10? Afirmativo, decolou o Zono 5, cruzamento do campo, reporte passando a vertical. Índio November Alpha. Reportará passando a vertical, Índio Liberal. Zono 9, contato radar na decolagem, submantenha 200, sai da arbol. Ok, mantenha. Efetuando o cruzamento do campo, é 10, Índia, November Alpha. 7, November Alpha, prosseguindo para o corredor forte, transfere o controle frequência 119.35 até a volta, Índia, November Alpha. Segue corredor forte, transfere controle 1998, é o Índia, November Alpha. O no meu, no 2, desse Mateus 050, chegada à Mária, ajuste de altímetro 1012. Mária 050, diretor de 1012. Azul 4234, desce para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1012. Para interceptar o localizador, curve à direita, proa 060, informe estabilizada. Objeto 6722, passa a duna, completa o sinal, chame agora a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Chama a 2 meia dúzia, web. Controle de Salvador, é o Papa Romeo Índia November Alpha, mantendo 1 mil pés no corredor forte. Índia November Alpha, mil pés, condições visuais, corredor forte. Informe quantas milhas irá se afastar. Afastará 20 milhas, Índia November Alpha. Ok. Corredor forte na escuta do controle. Mantenha escuta no corredor forte, Índia November Alpha. 109, pousando a 17, aguarde para ataque. Aguarde só um instante, que eu vou verificar. Só um instante. 200 nós. Zono 49, ao completar alinhamento, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 130 graus com 8 nós. Autorizado, decolagem, pistão no zero, faz 3, Zono 49. Para o TAM 3149, tráfego na linha do litoral rumo nordeste. Se tiver informação de que o tráfego está mil pés na linha do litoral. 10-3149. 167 para Brasília, autorizado nível de voo 360, via pêssego 17. Decolar 10, após com a direita, saída arbor, após voo e elefa. Controle 119.35, 119.6, transpor 5544. Autorizado Brasília, no voo 360, via pêssego 17, decolar 10, com a direita, saída arbor, saída elefa. Controle 119.35, 119.6, transpor 5544. 3567, cruzamento correto, poste ponto para acionar. Agora o centro Recife na frequência 1126.0. 260, obrigado. Estabilizou azul para 234. Tente, completo final, chama agora a torre na frequência 118.62. Voo no 601, notícia para 2000 pés, ajuste 1012 e foco estabilizado, final do procedimento. 2012, portal estabilizado, voo no 601. Whisky Oscar Bravo, reporte visual com Mitsubishi ingressando no pátio. Whisky Oscar Bravo. Usar para ingresso na pista no 7, Whisky Oscar Bravo. Entry 80, performe da El de Pátria. Radar Surveillance. Roger, climb in front line, 380, departure dial, 3149. You clear 10-3149 fly dial. Clear. Fly heading dial intersection. Intersection 10-3149. O azul 4234, continue na aproximação no zero, aguarde pista livre, o número 2. 120 graus, 10 nós. 4234. Ingresso. Na pista, táxi. Sobre a pista, reporte alinhado na cabeceira 17. Whisky Oscar Bravo. Permanece a saída Arbor Elefa, ok? Com curva direita, Arbor Elefa, o Whisky Oscar Bravo. 6722, seu solo 21, chame solo agora em 1219. 219, sim. Jet 6722 de Grão, boa tarde. Jet 6722, autorizado táxi via Alfa, ingresso na Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, para o 4, gente. Está estabilizado agora, 60. Voo Quando 601 no 3000 marca do externo, completo sinal, chame 2, 118.6. 17 vento, 120 graus, 109. Foto 234, no solo 24, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Isso que eu acho que a Bravo decolou os 24, chame o controle 119-35. 119-35. E é para pushback, estacionamento está na ponte número 5. Bono 56, autorizado, puxa após para o táxi. Autorizado push, reportará o táxi, gol 18856. Paulo, boa tarde, eu estou com o táxi, viu? Azul 4234, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Estabilizado. Toma lá. Controle Whisky Oscar Bravo. Whisky Oscar Bravo, contato radar na decolagem, submantendo 340, saída Arbor. Subir na arma lateral 340, Arbor. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Código transponder 0165, 2 a bordo, o meu Oscar Bravo, informa passando através de farol da borda. Isso mesmo, tem como coordenar com a equipe de solo para fazer o pushback um pouco mais para dentro do pátio 3, para dar passagem na Embraer da Azul, que vai para o gate 06? Afirmo, vamos coordenar aqui. Quatro, 4234, observe o push do Boeing da Gol, após, assim que tiver liberado a taxiway, autorizado o gate 06. Estou observando o Gol. Bom, na 601 no solo 27, livre direito, chame solo 121, decimal 9. A livrar na porta, com o solo 219 no 609. Tipo 67, autorizado push, pode pro contato. Autorizado para o ataque. Bom, no 601, no 3 ataques de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 601. Desde no 49, controle. Siga. Centro agora, 1251, alterna 13325. 1-3-3-5, obrigado, boa noite. solo, gol 1-8-5 para o táxi, o POV de 88, alternando Salvador com 3 horas e 17 autonomia. Gol 1-8-5-6, autorizado táxi, via parte 1, táxi em Índia, quando esperada 1-0, torre 1-8-6, Kenegal 1-0-2. Pátio 1, Índia, ponto espera pronto, 102-6, gol 1-8-5-6. O meu Oscar Bravo, 500 pés de condições visuais, forma através de Pituaçu. Habilitado ILS, da 1-0-4, milhas por terra. Bom, nome 1-2, mantenha a aproximação. Alfa Victor Juliette, estacionado, transponder 0151. Ok. Você tem frequência livre para coordenação? Após travar, passar através de Veracruz, o senhor retorna essa frequência. Alfa Juliette. Próximo ponto, espera pronto, gol 1-8-5-6. Gol 1-8-5-6, autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. E manter cabeceira 1-0, gol 1-8-5-6. Tem como agilizar a linha e decolar sem parada? Afirmo. Ok, a linha decola sem parada, 1-8-5-6. A linha decola sem parada. Xanaé 6143, sua identificação, chegada bom, vê se mantém a para. Vê se mantém 4 mil pés, ajuste de altímetro 1012. 4 mil, muito bom, tá perigoso, é um fácil. Bom, no 6-1-2 autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, altitude 1-9-0-2. 130 com 12, gol 1-6-1-2, reporta. Gol 1-8-5-6, decolou 3-2, chame e controle 1-1-9-35. 1-9-35, boa noite, 1-8-5-6. Zero, aí. Afirmativo. Obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 1-8-5-6, passa 1.800 pés. 1-8-5-6, submeteu 390, saída FUCA, contato radar estabelecido na decolagem. 390 da FUCA, 1-8-5-6. Romeu Oscar Bravo, de frequência livre. Bravo. 3567, 1-2-2, ao bordo, 1-4-5, chegar na convite para ataque. 3567, confirme pessoas a bordo. 1, 2, 2, 2. Tan 3567, Canegal 02, autorizado ao táxi via pátio 1, táxi foi Índia, ponto de espera da 10, chame torre em frequência 118 desse momento. Canegal 1012, autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama torre 1, 2, 1, 9. Gisleza, Alfa Victor Juliet. Gente, mantenha no 1500 pés de condições visuais, voe rotatória. Ok. Apresente, está autorizado para o final da 10. Salvador, boa tarde, Abigail 6722. Vem para o solo. O 6722, informação Romeu, por gentileza, coordenação 360 Galeão. Pronto a cópia? Pronto, prossiga. Webjet 6722, para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via UPS 10, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após Bridge, controle 119 decimal 35, torre 119 decimal 6. Responder 5556. 120 graus 099. Estamos mantendo 1500 pés na proa da rotatória, ok? Web 6722, cotejamento correto, resposta para o fracionamento. Portaria, obrigado. Alô, Salvador, tá 3897, muito boa tarde. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia, é um pouquinho cedo ainda, nós vinhamos sugerir aí na aerovia. Qual é a aerovia que o senhor vai autorizar, por gentileza? Zulu 44. Ampia Zulu 44, aquela Ampia Zulu 21 não é possível não, né? Plano da Opus 144. Ok, nós procuramos aqui no TAN, não tem nenhum referencial quanto à rota presidencial. A Opus 121 pelo por dentro aí, até Belo Horizonte, seria possível? Negativo. Até 21h30 essa rota é obrigatória. 21h30. Ok, é que nós vamos lá depois desse horário também, mesmo assim, acho que não aconteceu. Depois a decolagem vai fazer 21h30. Não, a decolagem será 21h05, mas aí estaremos em espaço aéreo depois das 21h30, né? Mesmo assim não é possível. Negativo. Ok, então vamos tentar depois com o centro. Pode